5 horas. A Rádio Pitaguari inicia agora as suas atividades com a graça e bênção de Deus. Bom dia aos nossos ouvintes e que Deus esteja com todos em cada momento deste dia. YH661, 1340 kHz AM, Rádio Pitaguari. Uma emissora filiada à Associação Cearense de Emissoras de Rádio e Televisão, a CERT. Continue ligado. Vem aí a próxima atração. Guaipuã Vieira apresenta Canto Sertanejo, de 11 ao meio-dia. Pitaguari AM. Adote o verde. Verde é saúde, clima, ecologia e futuro. Plante uma árvore na sua calçada para mais sombra e oxigênio. Dê um exemplo e passe adiante. ZYH661, 1340 kHz. Rádio Pitaguari. Estúdios localizados na Avenida Maria Osana Matos Lima, número 90, Distrito Industrial 1, Maracanaú, Ceará. Uma emissora filiada à Associação Cearense de Emissoras de Rádio e Televisão, a CERT. Maracanaú, terra de gente boa, gente que trabalha com fé e esperança. Itaguari AM 1340. Começa agora, Canto Sertanejo, com Guaipuã Vieira. Aqui você curte o forró original. Estamos no ar para o mundo inteiro, através da sua rádio Pitaguari, no coração da grande Maracanaú. Produção deste amigo de vocês, Guaipuã Vieira, o doutor do forró. Doutor, cê sabe aonde eu tô com dor? Tá doendo aqui no peito, coração tá com defeito, isso é saudade dela. Doutor, só você que estudou sabe atestar direito qual remédio que dá jeito, mas eu sei que a culpa é dela. Escreve aí na tua receita, pede a ela pra voltar. Não te dou 5 minutos, acabou meu mal-estar. Ela é tudo que eu quero no mundo. Doutor, se escutar meu peito, você vai compreender. Eu lhe chamo o nome dela ao invés de só bater. Ela é o bem maior. O amor é só um prisioneiro, isso é dor de cotovelo que acelera o coração. Doutor, eu sei que é meu amigo, só fico fora de perigo. Se eu ganhar um beijo dela, eu estou em suas mãos. Doutor, cê sabe aonde eu tô com dor? Tá doendo aqui no peito, coração tá com defeito, isso é saudade dela. Doutor, só você que estudou.